Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For I'm so small. Saudações musicais, queridos ouvintes! Aqui é o Alexandre Nerdmaster, esse é o 25º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Neste 25º episódio, eu trago um assunto que, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que tem no mundo do cinema. As músicas clássicas dos clássicos da Disney. Ninguém consegue pensar num desenho animado clássico da Disney sem lembrar das suas canções. E para fazer este hit parade musical da Disney, eu não quis fazê-lo sozinho. Convidei dois amigos para isso. Um é o Dr. Luiz Fabiano Freitas, do site tvdicas.com.br. Saudações, doutor! Fala aí, nerd! Saudações musicais também. E, nerd, no meu coração você vai sempre estar. Isso pegou tão mal. Tudo bem. A gente não se vê desde o episódio do House, né? Episódio 13. Sim, estou com saudade de gravar com você. Hoje meu áudio está bom, eu até que enfim enfiei no lugar certo, agora aqui meu microfone, ele está enfiadinho, bonitinho, certinho, minha voz está ótima. Beleza. E para falar de Disney, eu tinha que trazer alguém que entendesse, porque eu e o Doc aqui não entendemos porra nenhuma, né? Então eu trouxe para corroborar melhor os fatos da Disney, Jonas S. Jax, do site disneymania.com.br. Saudações, Jonas! E aí, beleza? Só pra deixar claro que eu quero mais é ver rei. Ver rei ou ser rei? Já começou a editar tudo. Ah, tá, dane-se. Depois eu me ferre. Para um momento, Jabazex. Luiz, o DV Dicas não morreu não, né? Ele morreu e, como a Fênix, ele ressuscitou, Matt. E o que que a gente encontra nessa Fênix renascida? Tudo, menos dicas. Menos dicas. E quando é que tu vai voltar a fazer o DVTcast? Semana que vem. Já tá marcada uma gravação já, vamos voltar aí com força total ou não. Ou não. E, Jonas, meu querido, o que que a galera encontra no Disney Mania, se é que tem alguém ainda que não conheça o Disney Mania, que eu acho difícil. Bom, encontra informação diária sobre o mundo Disney, cinema, lançamentos, trilha sonora, DVD, Blu-ray, novidades dos filmes que estão para chegar, novidades até de filmes já lançados, indicações do Oscar. E tudo. Um dos primeiros lugares que eu vi a fatídica notícia de que o Luciano, por favor, não duble mais Hulk, ia dublar o Enrolados foi no Mania Disney, foi no Disney Mania. Eu também. Inclusive, tocando nesse assunto, não sei se vocês viram no site da Saraiva, já consta um trailer que não é ele dublando. Sim, logo na página do Blu-ray. Sim, não, mas o trailer do filme foi dublado por um dublador, mas não. Isso, o Rafael Rosário. Não se empolgue achando que a dublagem do Blu-ray do DVD vai ser refeita, não, porque não vai. É, mas quer saber de uma coisa? Eu, por exemplo, já compilei vários comentários, uns 50 pelo menos. e já enviei pro setor responsável da Disney Brasil, com uma mensagem explicando tudo. Enfim, sei que eles nem vão responder, mas enfim, duvido, já fiz minha parte, cara. Né? Muito difícil, muito difícil. Se eles tivessem, não de bom senso, mas se eles tivessem gravado com o dublador e depois gravado de novo com o Hulk, como aconteceu, por exemplo, com o Shrek e o Busunda, que tinha uma dublagem de dublador profissional e depois botaram o Busunda, aí tudo bem, eles teriam a gravação original do dublador, mas não, cara, eles não vão regravar só porque a gente ficou de mimimi no Twitter. Lucas, você, como não é um personagem muito conhecido das princesas, não é assim a tão popular, você acha que a Disney esperava o sucesso que fez Enrolados, cara? E todo mundo que vai boca a boca, nossa, todo mundo adora. Eu não vi uma pessoa ainda que não falou assim, não só bem, mas falou assim, empolgado, que se divertiu muito, que adorou o filme. Não, mas tá certo, depois de, sei lá, 10 anos em produção, já tava na metade, e cancelaram para refazer. Agora imagina se iam cancelar uma coisa e gastar, sei lá, perder 100 milhões de reais para refazer uma coisa e ficar ruim. Aí também não. Bom, isso já era esperado, é coisa do Lester também, né? Beleza, mas como o papo de hoje não é Enrolados, vamos parar por aqui e voltamos com a nossa Hit Parade, os 15 melhores músicas, na nossa opinião, dos clássicos da Disney, daqui a pouquinho, depois do Curioso Nerds, do Cine Nerd, óbvio, da leitura de e-mails. Vamos lá. Just look over your shoulder. Look over your shoulder. Antes de lermos os e-mails e os comentários sobre o Paranerdia 24, personagens gays dos quadrinhos, vamos primeiro aos recadinhos. O primeiro deles, se você é nosso ouvinte via feeds do iTunes ou através da página da Combo Podcasts, os parceiros do Paranerdia, saiba que este podcast é parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Acessem o blog, vejam os links relacionados a este episódio e também outros posts feitos no blog. Outro recado, o Paranerd ainda possui os seus famosos links do Submarino. Caso você precise comprar alguma coisa no Submarino, faça isso através de um dos links do Paranerd e assim você vai ajudar esse seu amigo Nerdmaster a ganhar uma graninha para, quem sabe, no futuro já bem próximo, termos o endereço paranerdia.com.br. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado no link. Pode comprar qualquer coisa que isso reverterá em comissão para o Paranerdia. Um último recadinho, caso você queira dar uma bronca, dizer que o Nerdmaster cometeu um paradoxo, ou dar sugestões, ou críticas, ou mesmo elogios para o Paranerdia, o endereço de e-mail deste podcast é castparanerdia@gmail.com. Mensagens de voz também são bem-vindas, inclusive nós recebemos uma mensagem de voz deste episódio, que tocaremos daqui a pouquinho. Além do e-mail, o Paranerdia também possui outros métodos de contato, como o Twitter, que é @paranerdia, e a página do Facebook, que é www.facebook.com/paranerdia. Acessem e deem um joinha lá para a felicidade desse seu amigo Nerdmaster. Recebemos um e-mail um pouco atrasado referente aos episódios 22 e 23, Tokusatsu parte A e B, mas como esse e-mail é do meu querido amigo Luiz Gustavo Luzerba do Twitter, meu fã número 1, eu resolvi lê-lo assim mesmo. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster, peço desculpas pela minha ausência no episódio 22, mas conversamos e, atendendo sua sugestão, preferi mandar um e-mail único sobre os dois episódios referentes a Tokusatsu. Bom, para iniciar, um comentário geral que eu havia esquecido de fazer antes. Gostei bastante da nova abertura do Paranerdia, ficou muito legal. E novidades e mudanças são sempre bem-vindas para renovar o ambiente. Vamos lá para os comentários de cada parte sobre os Tokusatsus. Episódio 22. Momento contribuição do fã número 1. Graças à indicação de vocês, eu comprei o box do Flashman, viu? Façam como ele, comprem. Numa promoção do Submarino, utilizando o link do Paranerd, é claro. Informo que já recebi e estou muito contente com a lata e a qualidade do conteúdo. Valeu. Bom, então é legal saber que a lata do Flashman está com uma boa qualidade. Quero parabenizar pela escolha dos seus convidados, eles estiveram muito bem e mostraram um profundo conhecimento do tema. Aqui dou o meu braço a torcer para Cláudio, o Dragão Dourado do Omega Cast, que com essa participação fantástica mostrou que é muito capaz e apagou a má impressão que eu tive dele no episódio 21 do Paranerd. Eu te falei, Luiz, te falei que o cara era bom, ele só estava numa má fase naquele episódio 21. Diante disso, acabei aprendendo muitas coisas. Por exemplo, não sabia que os Super Sentais eram do mesmo universo. E ainda melhor, fui saber que Tokusatsu significa seriados com efeitos especiais. Outra coisa que achei muito legal foi falarem sobre as classificações, mesmo sendo um grande fã de Jaspion, Changeman e Flashman, não conhecia as categorias de cada um. Fato cômico marcante, a discussão sobre espada olímpica, mais uma vez a nossa dublagem usando a criatividade e fazendo a diversão dos brasileiros. Por outro lado, ainda sobre a dublagem nacional, eu sinceramente gosto de algumas músicas que foram feitas na sua versão em português, como a do Jiraiya. Gostava tanto que decorei e cantava muito mais quando assistia na TV. Sobre o episódio 23, a cena que você descreveu no início do teste da luta de espadas entre o mocinho e o bandido foi baseado certamente no clássico de Akira Kurosawa, Sete Samurais, em que numa cena clássica, um samurai corre contra o outro, depois de golpes e alguns segundos, um deles cai morto. O Luzerba mandou um link para essa cena do filme Sete Samurais, e esse link estará, obviamente, nos links relacionados aqui do Paranerdia. Essa cena provavelmente foi a primeira desse gênero, que influenciou muitas outras, como um outro filme do próprio Kurosawa, que se vê na cena do filme Sanjuro. O link dessa cena do Sanjuro também estará aqui nos links relacionados. E também no filme Kill Bill, cena de luta entre a noiva e Oren Ishii. Os próprios Tokusatsu, entre tantos outros. Adoro a abertura de Changeman e também não entendo nada de japonês, assim não sei o que dizem, mas acho muito show. Aqui o ponto cômico a ressaltar foi a sua cantoria, mostrando que você conhece muito bem Changeman e é um ótimo podcaster. Ah, tá bom, eu vivo pra fazer a alegria de vocês. Bom, acho que já escrevi demais, mas a qualidade dos dois episódios foi marcante, portanto merecia muitos comentários. Parabéns por mais esses ótimos episódios do Paranerdia. Um abraço, Luiz Gustavo. Luzerba. E para um mini jabazete, acessem o blog do Luzerba, que é o www.tudoporbonecos.wordpress.com. Lá ele fala sobre action figures e outros colecionáveis no estilo bonecos. É um ótimo blog, sem dúvida. Já pelo episódio 24, propriamente dito, eu recebi uma mensagem de voz, dois e-mails e alguns comentários. A mensagem de voz veio da minha querida amiga Tanco. Ela escreve no blog Blime Away, que tem um Blimecast, mas que está em hiato. E ela participa também do ShoujoCast, do blog Shoujo Café, cujo endereço é shoujo-café.blogspot.com. Ouçam a mensagem de voz da Tanco. Saudações, nerds! Aqui quem fala é a Tanco. Eu sou do Rio de Janeiro. A minha idade não interessa. Eu sou ilustradora e dona do blog Blime Aoi. Participo também do ShoujoCast, do Shoujo Café, que é um blog sobre mangás shoujos, mangás femininos. Eu gosto muito do Paranerd, eu ouço sempre, mesmo quando eu não entendo lufas dos temas que estão sendo abordados. Mas eu quase não comento porque eu não tenho tempo e eu procuro sempre comentar quando tem alguma coisa relevante a dizer e raramente é o caso. Então eu queria parabenizar o Nerdmaster por fazer esse programa sobre homossexualidade nos quadrinhos. Já tem o tempo que eu vim enchendo a paciência de vários podcasts pra falar sobre esse tipo de assunto, e poucas vezes alguém me dá atenção, mas eu fiquei feliz mesmo. Eu quase não conheço de comics. Eu já tinha lido alguns posts pela internet sobre os personagens gays, mas o podcast aprofundou bastante o assunto. E sabe como é, né? Um assunto puxa o outro, né? Pra quem é nerd. E como eu me interesso já pelo gênero yaoi, que é um gênero de mangá feminino que aborda homossexualidade masculina e tem esse blog sobre o assunto, eu acabei me interessando pela homossexualidade em outras mídias, inclusive nos quadrinhos. Mas eu tenho uma certa dificuldade em conseguir acompanhar comics. Eu não entendo muito bem, assim, como é a cronologia, onde está sendo lançado, se acaba, se não acaba. Eu não entendo nada. Então, eu queria perguntar aí para os especialistas se valeria a pena eu ler essa revista Young Avengers pelo conteúdo homossexual, porque eu não sei se tem uma cena bonitinha, romântica, a cada 50 capítulos, ou se é uma coisa mais substancial. Bom, eu também queria perguntar sobre a revista do Estrela Polar, porque na época em que falaram que ia ter essa revista com roteirista gay, rolou aquela polêmica todo mundo discutindo se héteros podiam escrever histórias gays, se gays podiam escrever histórias hétero e blá blá blá. Aquela discussão que, não que ela seja desnecessária, mas que não levou a lugar nenhum no final das contas. Mas ninguém falou sobre essa revista. Eu não sei se saiu, quando vai sair, alguém tem essa informação? Porque na época bombou em site gay, mas eu tenho a impressão que as pessoas só querem fazer sensacionalismo, dizer, olha, os gays estão mais uma mídia e tal. Mas alguém que leu, alguém que tá pesquisando isso a fundo, é pouco difícil. Eu acho que eu só vou encontrar isso no meio mais nerd, de gente que gosta de quadrinho de verdade. E fora as perguntas, eu achei bizarríssimo a origem da, entre aspas, da homossexualidade de alguns personagens, com explicações esdrúxulas e absurdas. Claro que qualquer um nota que os americanos são meio pudicos demais com esses assuntos, mas essa situação extrapolou qualquer uma das minhas expectativas. E é isso, vou ficando por aqui, senão vou me estender demais e encher o saco dos ouvintes do Paranerdia. E além disso, o trabalho tá me esperando. O trabalho nunca acaba. Abraço para todos. Muito obrigado pela sua mensagem de voz, Tanco. E respondendo às suas perguntas, a história onde o Icano e o Hulkling assumem a sua homossexualidade é a Marvel apresenta 11 Novos Vingadores. É uma edição especial, de edição única, e nela você vai ler bastante a respeito dessa história. O título Novos Vingadores em si, eu não sei se ele chegara a dar continuidade a essa história do homossexualismo dele, mas vale a pena dar uma conferida só por curiosidade mesmo. Já a tal revista do Estrela Polar, parece que até agora ela não saiu, ou se saiu, ninguém mais falou nada a respeito, e ninguém comentou mais nada sobre se o roteirista homossexual deu certo ou não deu certo nessa história. Deu certo sem trocadilho, né, por favor. O primeiro e-mail de texto que eu recebi do meu querido amigo professor Abraham Lopes, ele diz o seguinte: fala, Nerdmaster, me surpreendi com o tema do episódio e só depois eu fiz associação com o número 24, que por sinal faltou você comentar sobre o jogo do bicho. Não faltou, cara, porque eu falei de personagens de quadrinhos. Tudo bem que a ideia do botar esse tema no número 24 veio da ideia de que o número 24 é o veado no jogo do bicho, mas não convinha explicar isso no cast, né? Lembro que a galera da escola fazia chacota se algum garoto ficava na chamada com o número 24. Sempre tem aqueles professores que chamam pelo número e era uma zoação quando chamavam o 24. Outra referência que me lembra era do programa Os Trapalhões, nas cenas do quartel onde o Jorge Lafon fazia o soldado 24. Como não acompanho muito HQs, nem imaginava que o tema homossexualismo fosse tratado nos quadrinhos de heróis. Recentemente, li os dois primeiros volumes de Scott Pilgrim, e nele há vários personagens gays e são apresentados como tal, porém sem estereótipos exagerados. Por ser religioso, não aprovo o homossexualismo, que segundo as escritas é abominável. Porém, não tenho preconceitos. Na escola onde trabalho, alguns alunos e professores que são homossexuais, mas são tratados por todos sem diferença. Este é sempre um assunto complicado de se falar. Parabéns pelo programa, professor Abraham Lopes. E para mais um dos meus famosos mini jabás, acessem o blog do professor Abraão e o BPA Cast, que é o cast que ele faz, que estão sensacionais. Os links, obviamente, estarão aqui no post deste episódio do Paranerd. O segundo e-mail de texto que eu recebi foi de Edson Oliveira, e ele diz o seguinte: saudações, nerd Alexandre. Entendi essa, muito bem. Queria parabenizá-lo pelo episódio do Paranerdia, falando dos personagens gays dos quadrinhos. Apesar de estarmos já no século XXI, é um assunto considerado delicado por alguns. Estou enviando este e-mail para dar uma contribuição humilde a um cast que foi tão informativo. Em primeiro lugar, quando a homossexualidade do Estrela Polar na Marvel estava para ser revelada, chegou a ser escrita uma história em que ele estaria com o vírus HIV. Acabaram mudando o final da história, já que afirmar que ele era homossexual e soro positivo seria muito exagerado. Também sobre o HIV, há uma história do Hulk, escrita por Peter David, o mesmo escritor que tirou o Victor e o Shatterstar do armário, onde é mostrado que Jim Wilson, o sobrinho de Sam Wilson, o Falcão, ex-parceiro do Capitão América, é soro positivo. Não chega a ser afirmado se ele é homossexual, mas o mote da história é justamente esse: não importa se ele é gay ou não. Outro personagem das histórias do Hulk, esse assumidamente gay, é Heitor, membro do Panteão, grupo a que o Dr. Banner ficou ligado por algum tempo. Filho do imortal Agamemnon, no início, sua opção sexual não foi bem aceita por seu irmão Ulisses, mas tudo de que precisaram foi uma boa conversa. Definitivamente, Peter David é um dos melhores escritores para incluir em histórias de super-heróis temas mais delicados. No mais, sucesso e parabéns, Edson. Muito obrigado, Edson. Sua colaboração foi excelente mesmo. Além desses e-mails, eu também recebi alguns comentários, como, por exemplo, o comentário de Drigo Menezes, que apontou para mim dois paradoxos que eu cometi. Ele disse o seguinte: ainda estou ouvindo o cast, mas passei para fazer algumas correções. O pai do Noturno é um demônio, mas não é o Belasco, e sim o Azazel. Victor e Shatterstar deram seu beijo em X-Factor 45 e não em X-Force, como foi dito. Parabéns pelo episódio. Obrigado pelas críticas, Drigo. Faço questão de apontar meus erros quando eu comento. Além do Drigo, comentaram também no episódio o Nero, a Tanco, que mandou a mensagem de voz, o meu querido amigo Apollo Creed, que é o Henrique Pérez, e o Drug, o comentador de estimação de todo o pessoal lá da Combo Podcast. Um abraço para tu, Drug, para a patroa do Drug também, que eu já ouvi falar sobre ela no J-Wave. Bom, recados dados, e-mails lidos, mensagens lidas e ouvidas também. Vamos agora para o Curioso Nerds e o Cine Nerd. Vamos lá. Curioso Nerds. A nossa enxada e a nossa pá, nós usamos pra cavar, cavando nossa mina noite e dia sem parar. Não vamos ficar ricos, não, nós nunca temos essa missão de cavar. Para o Curioso Nerds deste episódio, eu gostaria de falar sobre uma prática que a Disney no Brasil e a Disney no mundo inteiro fazem com seus DVDs e Blu-rays, que é a moratória. Vocês já devem ter percebido que às vezes é difícil você encontrar determinado título de desenho da Disney no mercado. Por quê? De tempos em tempos, alguns títulos da Disney, os mais clássicos como Branca de Neve, Pinóquio, Peter Pan e outros, saem de mercado por conta da própria Disney, que tira eles todos do mercado para tornar essas edições mais especiais, mais comemorativas. É uma prática que até é compreensível, apesar de que muitos fãs da Disney não gostam dela por conta de não terem que esperar às vezes 10 anos para poder rever ou comprar aquele desenho que a pessoa gosta muito. Acredite, é verdade. Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio 25, eu não poderia ter uma sugestão mais óbvia do que vocês comprarem os clássicos dos desenhos Disney. Existem várias edições disponíveis no mercado, porém, se você está de olho naquelas edições mais caprichadas e que sofrem o processo de moratória que eu expliquei agora há pouco no Curioso Nerds, fiquem de olho em Fantasia, Fantasia 2000 e A Bela e a Fera, que são os títulos que entraram no mercado no final do ano passado e início desse ano. Em breve eles estarão fora do mercado. Então adquiram o quanto antes o Blu-ray ou o DVD de Fantasia, Fantasia 2000 e de A Bela e a Fera, que eu recomendo seriamente esses títulos. Você está ouvindo Para Nerd, um podcast para nerd. Estamos de volta! Bom, cavalheiros, temos aqui uma lista de 15 belíssimas canções. Cada um escolheu 5, tivemos o cuidado de que nossas 5 músicas não coincidissem umas com as outras. Vamos começar? Quem gostaria de começar essa bagunça? Você. Ah, tá, muito obrigado. Você começa com o dono do podcast. Fantástico, maravilhoso. Uma coisa na minha lista que meus convidados já sabem porque viram a lista, mas que meus ouvintes vão saber agora, é o seguinte: das músicas dos clássicos da Disney, uma coisa que eu amo de paixão são as músicas de vilão. O que vocês acham sobre as músicas de vilão da Disney? Bom, as músicas eu não sei, mas com certeza a Disney tem os melhores vilões do cinema, para animação, lógico. E logicamente, consequentemente, as canções deles são muito boas também. Eu não gosto das músicas de vilões. Por quê? Porque eu não gosto. Ah, tá. Por quê? Porque eu não gosto. O meu, não, mas eu não gosto. Eu sou uma pessoa do bem, eu não gosto de músicas do mal. Ah, tá. Tá bom. Uma coisa que é engraçada a respeito de músicas de vilões, que não é uma coisa que tem desde o início dos tempos na Disney. Só começou a ter música de vilões na fase, vamos assim chamar, a fase de ouro da Disney, que começou com A Pequena Sereia, Rei Leão, Bela e a Fera. Não é verdade? Porque você pega filmes como, por exemplo, Cinderela, a Rainha Má, a Madrasta Malvada não canta em momento nenhum. A Branca de Neve também, a Rainha Má, não canta em momento nenhum. Bela Adormecida, a Malévola, então, acho que ela detesta a música. Então, acho que nenhum vilão dos clássicos clássicos mesmo canta, você concorda, Jonas? É, isso é verdade. Na verdade, nunca tinha observado isso com calma. Acho que começaram a cantar só mesmo na década de 80. E daí pra frente, que agora tudo quanto é música... Tem que ter uma música de vilão. Até no último, agora, no Enrolados, tem lá a Mamãe que Sabe, né? Mamãe Sabe Mais. Mamãe Sabe Mais, que é a música da bruxa. Você, a Mãe Gota. Hein? Uhum. Mãe Gota. Ah, tá. E aí, para meu quinto local, né, meu quinto colocado no Top 5 Nerdmaster, eu escolhi Úrsula, a Bruxa do Mar, do filme A Pequena Sereia, cantando Corações Infelizes. Entre, entre, menina. Não deve espiar atrás da porta. É feio. Vão duvidar da sua boa educação. Agora diga, veio aqui porque sente uma queda por aquele humano, o príncipe, não é? Eu não a censuro. Ele é uma graça, não é? Bem, menina sereia, a solução do seu problema é simples. O jeito para conseguir o que quer é você se tornar humana também. Pode fazer isso? Minha querida e bela menina, é isto que eu faço. É para isso que eu vivo, para ajudar os infelizes seres do mar, como você. Pobres almas que não têm a quem recorrer. Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. Mas depois arrependida, fiquei mais comedida e até mais generosa e gorducha. Pode crer. Felizmente eu conheço uma magia. É um talento que eu sempre possuí. E hoje é este o meu ofício. Eu uso em benefício do infeliz ou sofredor que vem aqui. Patético. Corações infelizes precisam de mim. Uma quer ser mais magrinha, outro quer a namorada. Eu resolvo? Claro que sim. São corações infelizes em busca de tudo. Todos eles chegam implorando, faça-me um feitiço. O que é que eu faço? Eu ajudo. Mas me lembro no começo, alguns não pagaram o preço e fui forçada a castigar os infelizes. Se reclamam, não adianta, pois em geral eu sou uma santa. Para os corações infelizes. Agora vamos aos negócios. Eu farei uma poção que a tornará um ser humano por 3 dias. Entendeu? 3 dias. Agora ouça, isso é importante. Antes do pôr do sol do 3º dia, você tem que fazer aquele príncipe se apaixonar por você. Isto é, ele tem que beijar você. Não um beijo qualquer. O beijo do verdadeiro amor. Se ele beijar você antes do pôr do sol do 3º dia, você ficará humana para sempre. Mas se não beijar, você voltará a ser sereia e pertencerá a mim. Não, Ariana! Chegamos a um acordo? Se eu ficar humana, nunca mais estarei com meu pai ou minhas irmãs. Tem razão. Mas terá o seu homem? A vida é cheia de escolhas difíceis, não é? Oh, e ainda tem mais uma coisa. A Ainda não falamos do detalhe do pagamento. Não se adquire alguma coisa por nada. Mas eu não tenho... Eu não cobro muito. Vai lhe custar uma ninharia. Não vai sentir falta. O que eu quero de você é... sua voz. Minha voz? É o que eu disse, queridinha. Não vai mais falar, cantar, enfim. Mas sem minha voz, como posso... Terá sua aparência, seu belo rosto. E não subestime a importância da linguagem do corpo. Ah! O homem abomina tagarelas. Garota caladinha, ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não! Não vá querer jogar conversa fora, que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. É hora de resolver um negócio entre nós. Eu sou muito ocupada e não tenho o dia inteiro. O meu preço é sua voz. Você que é tão feliz, não vai ser mais. Se quiser atravessar a ponte, existe um pagamento. Vamos lá, tome coragem, assine o documento. A sereia está no papo. É dia de alegria. Se bruga, eu quero um vento assim. Carimbo na língua e na laringe e a voz para mim. Agora cante. Continue O que vocês acham dessa vilã? A Úrsula é gorda e tem um. Tem perna de polvo. E ela é cinza. É, mas e aí o que a gente vai comentar? Ela só fica falando corações felizes. Uma coisa dessa música que eu gosto é o fato que, aliás, está em todas as músicas que eu escolhi, que não são cantores convidados cantando, são os próprios dubladores cantando, que é muito maneiro, na minha opinião, tá? O que, que vocês preferem músicas cantadas por cantores mesmo ou cantadas pelos dubladores dos personagens? Rafael Rosato, que eu digo, imagina se o Luciano Huck estivesse cantando. Pô! Doc, o que tu acha? Música cantada por cantor ou pelo dublador? Eu prefiro pelo dublador, acho que quebra um pouquinho o clima, tira um pouquinho da imersão. Eu ouvi o personagem conversando, aquele timbre de voz, e na música uma voz diferente. Claro, desde que o dublador, quem esteja dublando, seja um dublador e saiba cantar, né? Não o que aconteceu, por exemplo, com Enrolados. Mas se for realmente um dublador fazendo a dublagem, sem dúvida nenhuma, eu prefiro que ele seja cantando. Cara, mas uma coisa a gente tem que levar em consideração: a Disney sabe fazer o trabalho dela. Ela nunca escolhe dubladores que não possam fazer também, às vezes, de cantores, ou pelo menos, na hora de escalar o cantor da música, ele escolhe alguém que tem um timbre bem parecido com o do dublador. É, mas isso não aconteceu com Enrolados. Ah, mas esquece Enrolados. Enrolado é o Luciano Huck. Chega de falar do Luciano Huck. Cara, não, eu não quero dar papo pra esse narigudo, pô. Não tem como não falar, né? Porque é o filme mais recente, não tem como não falar disso. A única coisa que eu quero falar sobre Enrolados é que eu teria escalado o Luciano Huck pra fazer outro papel, pra fazer papel de caldeirão. Do cavalo, todo mundo comenta. Não, de caldeirão, que aí ele ficava legal, ficar o caldeirão do Huck. Uhum. Tudo ninguém viu. Eu não vou fingir que eu vou rir porque eu sou isso. Eu boto risadas depois, não tem problema, não. então. Tá. Bom, Luiz, tua quinta colocada. Vamos lá. Quinto lugar do filme Mulan, Honra a Todos Nós. Espere aí. Eu acho que você anda meio esquecido. Este representa a disciplina. E este representa a força. Um só se completa com o outro. Vai ser bem complicado. Vamos à batalha, guerrear, vencer. Derrotar os hunos é o que vai valer. Vocês não são o que eu pedi, são frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar, um por um. Calmo como a brisa, chamas do olhar. Uma vez centrado, você vai ganhar. São soldados sem qualquer valor, tolos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum. Alguns quilos vou perder. Diga a todos que eu já vou. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo é saber nadar. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. O inimigo avança, quer nos derrotar. Disciplina e ordem vão nos ajudar. Mas se não estão em condições de se armar e combater, como vão guerrear e vencer? Vou vencer. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. Por que que tu escolheu essa música? Cara, essa música é uma música muito bacana. Esse é um dos primeiros, acho, CDs mesmo da trilha sonora que comprei da Disney. Eu acho muito legal. Tem algum dia que eu tô deprimido, que eu tô chateado, que eu tô meio problema pra resolver, sem exagero, eu tenho essa música no carro, eu ponho essa música, saio cantando que nem maluco pelo meio da rua, em alto volume, me dá um ânimo, sabe? Pra mim ali, na música, os hunos, eu coloco ali meus problemas, ali, minhas coisas pra resolver ali, e acho uma música muito, assim, muito entusiasmante, não sei se isso é a palavra, mas me entusiasma muito, me anima muito essa música, muito bacana. Vou mandar um pedacinho pra você, Ned. Ah, canta aí. Deixa eu lembrar o começo, peraí. Vamos à batalha, guerrear, vencer, derrotar os... Peraí, ô seu maluco, para. Posso bater na mesa? Você tá cantando a música errada. Tá mesmo. Porque essa é a música do Homem Ser que eu falei. Homem, honra a todos nós é a música da Mulan se arrumando pra ir na cemitério. É que as mulherzinhas estão cantando lá. Ué. Eu sou um newbie do caralho, verdade. Então volta, volta a fita. Olha lá, me zoaram, viu? Ficaram me zoando lá. E o pior é que eu fiquei defendendo esse corno contra o Tio. Tadinho de você, me perdoa. É, eu aqui, todo graduado em Disney, pra quê? Eu venho aqui pra ser... Pra quê, Lucas? Pra quê? Como chama a música mesmo? Essa música que você cantou chama Homem Ser. Não sei se é oficial, mas é assim que eu conheço. Depois o Nerd. Não, peraí, deixa eu perguntar pra Wikipedia. Não, pra mim tá dando aqui, não vou desistir de nenhum. Não vou desistir de nenhum, exatamente. Mas onde você achou? Eu tenho CD, só que não tá comigo agora. Nas letrasemusica.com.br. Eu não vou desistir de nenhum. Eu sei porque eu gosto de pegar nos extras do DVD aquela parte do cante junto, cante com a gente. Eu não vou desistir de nenhum. Pô, oh, essa música é show de bola. Conta um pouquinho dela. Qual é essa música, por causa de alguém não lembrar, só pelo título? É a música quando começa o treinamento da Mulan e dos seus pseudo-amigos, seus colegas que ela começou a fazer ali no exército chinês ali. Todos eles desajeitados, todos eles gordos, fora de forma, e começa essa música. Música muito revigorante. Eu tô, às vezes, com um problema no carro, eu boto essa música, eu de volume, eu saio igual um maluco. Ouvindo essa música pela rua aqui, me anima um pouquinho. É aquela assim, ó. Vamos à batalha, guerrear, vencer, derrotar os hunos, é o que vai valer. Vocês tá bom, não chega, são chega, o chega, que eu chega. São gostos e sem jeito. Caralho, se empolgou. Ele tá lendo ali. Mudar. Não, você é de cor, cara. Tá bom, chega. Uma coisa que realmente é muito empolgante nessa música é justamente naquela hora que a Mulan descobriu como é que funcionam aquelas bagaças daqueles pesos, né? Que ela começa a escalar o poste pra pegar a flecha. Porra, aquela ali, tu se arrepia, cara. Eu me arrepio toda vez que eu vejo a escalada da Mulan naquela parte da música. Quando começa a nascer o sol também. É... E uma coisa muito maneira nessa música, não sei se vocês já viram isso, se você pegar nos extras do DVD, tem o Jack Chan cantando em mandarim essa música. Nossa, isso não vi não. Vá no DVD de extras e procure, cara. É muito maneiro você ouvir o Jack Chan cantando em mandarim um videoclipe. E nem tem aqueles videoclipes de adolescentes playboyzinhos da Disney cantando as músicas. Pelo menos no Mulan, mas... é o Jack Chan que tá cantando. Uhum. Mas isso só na edição dupla, né? Na edição musical. Não tem. Sim, mais. Na edição dupla. A edição musical é uma que eu não recomendo que ninguém compre. Aliás, se você quiser comprar o DVD duplo de Mulan, Catim, vai estar aqui nos links do Silmarino do Paranerdia. Tadã! Cara, acabei de ver aqui que eu canto a letra errada. pra mim o refrão era vou vencer, eu canto assim vou vencer, agora que eu vi que não é homem ser, não, então era isso que eu tava falando, homem ser é, por mas isso que eu chamo a música assim. Eu também canto vou vencer. Não, pra mim eu continuo sendo vou vencer. Nossa, vocês não sabem nada mesmo, vou embora daqui. Não, tudo bem que no original é be a man, mas exatamente be a man. Mas não ia mudar tanto. Vou ver se faz até mais sentido. Jonas, teu quinto colocado. Como não poderia deixar de ser uma música do Rei Leão? Por que será? É, porque não vou nem dizer que é o melhor filme que existe no universo, mas enfim, eu quero mais é ser rei. Ah, olha só esses dois. Pequenas sementes de romance florescendo na savana. Seus pais vão vibrar ao ver os dois entrelaçados assim. Entre o quê? Laçados, namorados ou noivos. Não posso casar com ela, é minha amiga. É, seria tão esquisito. Eu lamento estourar a sua bola, mas os dois pombinhos não terão escolha. É uma tradição de várias gerações. Pois quando eu for rei, vou acabar logo com isso. Não se eu estiver perto. Então está despedido. Pode tentar, mas só o rei pode fazer isso. Ora, ele é o futuro rei. É, e você tem que fazer o que eu mando. Ainda não, senhor. E com uma atitude dessas, receio que você acabe se tornando um rei muito patético. Não do modo que eu vejo. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Eu nunca vi um rei leão sem juba e sem pelo. A juba que eu vou ter, vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer quando me ouvir o rá. mas por enquanto eu digo que não sei. E o que eu quero mais é ser rei. Ainda falta muito pra isso, amo. Se pensa que... Ninguém dizendo... Oh, é quando eu digo não faça que... isso. Eu quero dizer ou que... então pare com isso. Ora, você não imagina. Isso. Olha aqui. Livre pra poder viver. Isso não é bem assim. Pra fazer o que quiser. Acho que agora é a hora de a gente conversar. Reis não tem que ter calão nenhum pra aconselhar. Eu vejo que a monarquia sim vai fracassar. Eu vou me embora daqui na África, eu vou me aposentar. Dessa criança eu não irei. E o que eu quero mais é ser rei. Essa música, não vou cantar uma parte dela, porque todo mundo já conhece. Ah, não seja por isso, eu canto. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Aliás, uma coisa interessante, que eu só fiquei sabendo que essa porra desse finalzinho da primeira frase é duelo, quando eu comprei o CD. Exatamente. Porque eu até na você inventava legendas, alguma outra coisa pra não, falar, porque... Nas legendas tem escrito vencer em nenhum bleu. Exatamente. Bleu? O que é bleu? Era uma palavra assim, cada um que ouvia cantava de um jeito, assim, pra dar uma fingida que sabia cantar, entendeu? Que coisa incrível, bleu. O que que tu acha? E só nessa década que descobriram que a dublagem original era duelo. O que que tu acha dessa música, Luiz? Linda, muito boa. Muito boa, né? Cara, a parte dos... As entradas dos Azul nessa música são muito loucas, cara. O cara tá tentando, porque tá tentando dar conselho pro Simba e não consegue. Eu vou me embora daqui da África. É. Eu vou me aposentar. Se eu acho que a monarquia sim vai fracassar, eu vou me embora daqui da África. Eu vou me aposentar. Cuidar dessa criança, eu não irei. E o que eu quero? Eu quero mais é ser rei. Ele falou que não ia cantar e cantou. Como é que eu posso fazer, Rei Leão? Você me forçou. E por que você escolheu? Porque ela é foda. bom motivo, muito bom. Vai ser pra todos. É, né, mas nenhum motivo pessoal, sexual, sei lá o quê. Não, é porque é do Rei Leão. Muito bom, muito bom. Bom, vamos pra mim de novo. Quarto lugar, outra música de vilão. Vão ser todas de vilão, então acostumem-se. É de um dos filmes da Disney que eu mais gosto, apesar de ter sido muito maltratado aqui no Brasil, porque a edição desse DVD aqui no Brasil é uma coisa muito porca. Eu estou falando, obviamente, de O Corcunda, de Notre Dame. E a música não poderia ser outra do que Juiz Cláudio Frollo canta Fogo do Inferno, que começa assim. Beata Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Beata Maria, sei que é mais puro o meu tom do que a plebe fraca e tão vulgar. Me diga, Maria, por que eu a vi dançar? Porque seu olhar me incendiou. Eu sinto e vejo os seus cabelos a brilhar. Foi essa chama que me abraçou. Ao fogo do inferno, tal fogo arde em mim. Desejo eterno, do mal é o estou. Não é a mim a quem culpar, foi a cigana bruxa a me enfeitiçar. Não foi por mim que afinal Deus fez um homem bem mais fraco do que o mal. Salve Maria, não deixe que ela lance mão do mal que me consome em seu ardor. Destrua a esmeralda, que ela tem em aflição, ou seja, meu, só meu, o seu amor. Ministro Frollo, a cigana fugiu. O quê? Ela não está na catedral, sumiu. Mas como? Deixe-me lá, saia, idiota. Vou achá-la, nem que tenha que incendiar toda Paris. Cigana do inferno, você vai escolher meu beijo tão terno. Será ou vai arder? Cara, uma das coisas que eu gosto muito nessa música, principalmente porque ela é linda, porra, é uma música que, pô, tem um reverb, tem uma imponência que é muito bacana, e é uma coisa que é própria das músicas do Corcunda, que tem aquele coro sempre por trás cantando partes em latim, cara. Isso é que me fez ficar apaixonado pelas músicas do Corcunda, cara, essas partes cantadas em coro, tipo... É, não é o nome daqueles coros de freis franciscanos? Como, tem um nome pra isso? Canto gregoriano? Isso! Canto gregoriano, cara. Eu acho esse tipo de música fantástica. O que vocês acham das músicas, no geral, Corcunda? Eu, sinceramente, estou um bom tempo sem assistir esse filme. Então, pra falar a verdade, eu só me lembro da cena do juiz cantando. A canção em si, eu não tenho muita memória dela. Então, melhor não opinar do que falar besteira aqui. Muito bem. Luiz? Eu vou ter que confessar, infelizmente, para não inventar e falar besteira, eu nunca assisti o Corcunda de Notre Dame. Viu? O caso dele é mais pior. Herege! Herege! Vai ser queimado na fogueira da Inquisição. Fogo. Seu herege. Mas eu li o livro. Ah, faz não, muita não diferença. Conta. Faz muita diferença. O livro não isso é isso aqui não é Harry Potter, não, viu? Bom... Pra quem não lembra que música é essa, é a música que o juiz Cláudio Frollo, eu desgraça pra falar o nome desse cara, canta no quarto dele, em frente à lareira, e praticamente ele declara o amor que ele tem pela cigana Esmeralda, cara. E essa música é realmente fantástica, eu adoro ela de paixão. É a minha música favorita dentro das músicas do Corcunda, sem sombra de dúvida. Bom, Luiz, caminhando e andando, quarto colocado. quarto colocado, Enrolados, Um Sonho Eu Tenho. Sou malvado e violento. Meu riso é tão rosnento. As minhas mãos têm marcas bem à vista. Apesar de ser marmanjo, do meu jeito e do meu gancho, meu sonho sempre foi ser pianista. Imagine eu no palco tocando Mozart, martelando as teclas de marfim. O meu forte, na verdade, é a minha habilidade. Obrigado! Pois lá no fundo um sonho eu tenho, sim. Você tem sim, um sonho sim. Afinal não sou tão rude e mal assim. Eu às vezes causo dores, mas sou um dos sonhadores. Como todo mundo, um sonho eu tenho, sim. Marcas, cicatrizes, inchaços e varizes. E nem a minha cara é muito boa. Tenho dedos de montão, pescoço inchado e narigão. E ainda assim procuro uma pessoa. Imagine eu com uma linda moça dentro de um barquinho bem assim. Apesar de desordeiro, sou amante, não guerreiro. Pois lá no fundo um sonho eu tenho, sim. Eu tenho sim, você tem sim, um sonho sim, um sonho sim. E eu sei que um dia vou amar, enfim. Apesar da cara horrível, minha alma é sensível. Como todo mundo, um sonho eu tenho, sim. Por querer ir embora e ser florista, Gunter é um bom decorador. O Fedor, a mímica, os doces do Átila são um primor. Um tricota, outro boda, outro fascista e moda. E o Vladimir tem coleção de unicórnios. Tenho sonhos, mas nem tanto, mais simples por enquanto. São em algum lugar ensolarado, numa ilha no verão, bronzeado e solteirão, com pilhas de dinheiro ao meu lado. Eu tenho sim, você tem sim, um sonho sim, um sonho sim. Que as lanternas flutuantes são pra mim. Quanto mais se vão as horas, mais eu gosto aqui de fora. Eu sou igual um sonho, eu tenho sim. Você tem sim, um sonho sim, nós temos sim, um sonho sim. Vejam que afinal ninguém é tão ruim. Somos prontos, golpistas e grotescos otimistas. Pois lá no fundo um sonho temos sim. Eu tenho sim, um sonho sim. Eu tenho sim, um sonho sim. Eu tenho sim, um sonho sim. Pois lá no fundo um sonho eu tenho sim. Cara, essa música é muito maneira, cara. Essa música é... Eu acho que, cara, sinceramente, é a melhor música do desenho, desse Enrolado. O desenho Enrolado já é fantástico, mas essa, com certeza, é a música que cativa todo mundo no desenho. Canta um pouquinho aí, Luiz. Sou malvado e violento. Meu riso é tão rosnento. As minhas mãos têm marcas bem à vista. Apesar de ser marmanjo, do meu jeito e do meu gancho, meu sonho sempre foi ser pianista. E aí vai embora. A música já começa, a cena da música já começa com aquela maravilha de chegada ao Patinho Popô, né? Que o nomezinho bacana para um pub de bandidos, né? O Patinho Popô. Cara, sabe que eu gosto dessa música? Ficar fazendo as vozes diferentes naquela frase dos bandidos. Fica lá, Gunter é um bom decorador. Por querer ir embora e ser florista. Acho que a gente podia, vamos fazer aqui então o coro dessa parte. Cada um faz uma voz. Thor quer ir embora e ser florista. Gunter é um bom decorador. Rolfedora mímica, os doces do Átila são primor. Um tricota, outro borda, outro faz teatro e morda. E o Vladimir tem coleção de unicórnio. Cara, eu ouço a música, sem exagero, umas 50 vezes por dia, no mínimo. E fora o fato de que aparece nessa música o personagem mais fantástico de todos do Enrolados, que é o velhinho Cupido. Aquela piada que ele faz da polícia foi... É a melhor que tem no filme foi inteiro. Foi a Lá Pedreira Online, né? Sua linda. Faltou só sua linda. É, sua chama linda. A polícia que você roubou meu coração. Não, não, pera, tem que falar direito. Alguém aí chama a polícia que essa morena aqui acabou de roubar o meu coração. Só faltou sua pode linda crer, no final crer. Mesmo. Tá bom, Jonas, quarto colocado. Quarto colocado, pra variar, uma música das musas do Hércules. Brilhou no Céu, que toca no final do filme. Brilhou no Céu é muito maneiro. Muito boa mesmo. E fora que todas as músicas do Hércules, na minha opinião, são maneiras em geral, né? Principalmente as cantadas pelas musas, por causa do estilo gospel, né? Que eles usaram nas músicas do Hércules. Torna essas músicas, cara, alucinantes. Acho que dá pra dançar em baile tranquilo essas músicas do Hércules, porra. E essa do Brilhou do Céu é fantástico. Tu vai arriscar cantar um pouquinho ou não? Não, não vou fazer isso, porque não, então, eu tenho muita vida pela frente. Isso, então vamos deixar só o áudio original. Canta aí, menina. Aí, as músicas, como eu falei, as músicas do Hércules, no geral, são ótimas, principalmente as músicas das musas. Mas, na minha opinião, dentro do Hércules, uma das músicas que eu mais gosto é a que a Mégara canta junto com as musas, que ela não vai dizer que é amor. Né? Essa é muito boa também. Mas a escolhida foi a Brilhou no Céu, então vai ser Brilhou no Céu. Que, aliás, o finzinho bom de desenho. Aquele ali é para o pessoal sair do cinema dançando, né? Tanto essa quanto a De Zero Herói. É, De Zero Herói. São do mesmo nível. É, mas a De Zero Herói tá bem no meio do filme, né? É, essa eu selecionei essa porque é a que fecha o filme. Que tem toda a parte de emoção final e tudo. Muito bom, muito bom. Luiz, tua opinião sobre esta música? Muito bonita. Muito bonita. Tu lembra dela? Tu assistiu Hércules? É um pouco. Não. Ah. Cara, também não sei Hércules, cara. Que beleza de convidado que eu escolhi, né? Muito bom. Peraí, é verdade isso? É verdade isso. Gente. E olha que o DVD do Hércules tu acha em qualquer banca de jornal por R$9. Verdade. Tem envelopes, mas no envelope é muito feio, não compro. Não, em estojo mesmo, amarei, tu compra em banca. Tem muita coisa pra assistir, gente, não deu tempo ainda. Não... Ah, tá bom. Bom, vamos pro meu terceiro lugar. E pra não ficar só nos clássicos antigos, vamos pra um clássico novo. Doutor Facilier, do filme A Princesa e o Sapo, canta. Eu tenho amigos do outro lado. Senhor. Olha, esse camarada não passa de um charlatão. Vamos embora daqui antes que ele... Não me desrespeite, homenzinho! Não façam um juízo errado, pois agora estão em meu mundo. Eu tenho amigos do outro lado. É o Eco, meus nobres. Coisinha normal aqui na Louisiana. Uma bobagem, pode entrar. Sentei nessa mesa, fiquei bem à vontade. Que desse jeito eu poderei fazer tudo com facilidade. Posso ler o seu futuro e posso revirá-lo também. Sua alma vou examinar. Você tem alma, não tem, Lawrence? Isso eu faço como ninguém. Tenho encantos e mandingas, tenho bom e mal olhado. E tenho amigos do outro lado. Tenho amigos do outro lado. As cartas vão dizer. O passado, o presente e o futuro vamos ver. As cartas, vamos, peguem três. Vão abrir as portas do futuro a vocês. Você, meu rapaz, é de muito longe daqui e vem de duas linhagens reais, eu vi. Eu também sou da realeza por parte de mãe. Seu padrão é alto, mas a grana está baixa. Tem que arranjar uma garota que o pai tenha caixa. O papi cortou a mesada, Playboy. É, você até que acertou. Agora você tem que casar, mas lá se vai a farra. Você quer ser livre, pular de lá pra cá. Mas pra ser livre, precisa de din-din. O din-din vá por mim. Pois quando olhei o seu futuro, o din-din não tinha fim. Com você, homenzinho, eu não vou perder o meu tempo. Toda a vida você foi humilhado. Foi humilhado por sua mãe, por sua irmã e seu irmão. E se tivesse esposa, por ela seria esmagado. Mas no seu futuro, o que eu vejo é a realização do seu maior desejo. Apertem minha mão. Vamos, meninos. Não vão apertar a mão do seu irmão? Preparados! Transformando agora! Transmodificando agora! Estão sentindo? Mudando, vocês estão mudando. Espero que tenham gostado. Mas caso não, não me culpem. Culpem meus amigos lá do outro lado. Conseguiram o que queriam. Cara, uma coisa que eu não sei por que aconteceu, a galera acho que caiu de pau em cima da Princesa e o Sapo, eu acho que de maneira injusta, porque Princesa e o Sapo, pra mim, foi um desenho muito bom. Eu não tenho nenhuma reclamação. Princesa e o Sapo ser 2D, por exemplo, ou a princesa ser uma afrodescendente pra ficar politicamente correto. Vocês têm alguma coisa contra a Princesa e o Sapo, meus convidados? Eu pessoalmente não, mas já escutei muita gente dizendo que o filme tem um problema de sequência, que, por exemplo, a primeira metade começa animada, tem até música lá em Nova Orleans, tem a música do Crocodilo. Uhum. E aí chega no final, começa a ficar mais sombrio, assim, e aí perde um pouco da animação. Mas eu não considero isso um problema pro filme, entende? Eu entendi. Mas isso, eu já ouvi muita gente dizendo isso. Nossa, eu achei... Pessoalmente, eu não tive essa opinião, não. Gostei muito da Princesa do Sapo. Esse eu assisti, gostei bacana. E, sinceramente, cara, eu tenho medo do... O nome dele mesmo, Ned? Doutor Facilier. Eu tenho medo do Doutor Facilier. Muito bacana. Aquela hora que ele invoca as sombras, que elas saem por Nova Orleans, é muito legal, cara. E a música começa... Um bom ponto do começo dessa música é que a gente tem que passar primeiro a fala do criado do príncipe, né, para depois do Larry, né, do Lawrence, para depois poder passar a música, porque o Lawrence começa a falar que o Facilier é um pilantra, um vigarista, aí ele começa: tome cuidado, homenzinho, não faça um juízo errado, pois agora estão em meu mundo e eu tenho amigos do outro lado. Essa música, cara, é muito maneira pelo ritmo, que ela começa até com um ritmo lento, mas pro final, que começa a transformação do príncipe, pô, ela fica completamente louca, fica completamente surreal. Que aí começa o voodoo a acontecer, uma coisa de louco. Vocês não concordam com isso? Uhum, verdade. Verdade. Ah, tá. Obrigado, vocês dois são muito bons de verdade. Olha só. Eu escolhi essa música como terceiro lugar por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto, aí acabou, né? Mas tem um segundo motivo, que é uma coisa que o Luiz me pediu para ser comentado aqui nesse cast. Você lembra o que é, Luiz? Eu pedi? É, porque é o seguinte, tem um trecho da música em que o Facilier tá mexendo com as cartas de tarô e mostrando as cartas pros convidados. A tradução em português, eles falam, ele tava cantando o din-din, o din-din, o din-din vai por mim. Quando na verdade não é din-din, é green, verde, em inglês, que no, na língua inglesa pode ter a ideia de dinheiro, o dólar é verde, mas pode também dar a ideia do verde do sapo. Então tinha um jogo de palavras nessa frase que se perdeu na tradução. E aí a ideia que o Luiz me passou pelo Twitter e pelo visto já esqueceu, é que muitas vezes a gente perde algumas piadas das letras da música na tradução para o português, vocês não acham? É verdade, nunca tinha imaginado isso nessa música, mas acontece muito nesses clássicos. Tu lembrou que pediu isso agora, Luiz? Não, lembro sim, agora eu lembrei, nerd. Mas até, por exemplo, no isso é uma coisa comum até. Até, por exemplo, voltando a falar do Enrolados, né, daquela canção que eu falei, como eu já estou enjoando, de entre aspas, de ouvir ela em português, eu comecei a ouvir ela em inglês também, né, que tem, no CD também tem. Aquela parte no finalzinho, já que a Rapunzel fala, eu tenho um sonho sim, eu tenho sim. No brasileiro, né, na dublado, ela canta que as lanternas flutuantes são pra mim, sendo que no original não, é I just see the... Resumindo, eu quero apenas floating ver... letters green. Exatamente, eu quero apenas ver as lanternas flutuantes, entendeu? Mas tiveram que fazer a tradução pra mim pra poder caber na rima, né? Então, sim, acho que essas adaptações são válidas, tem que ter realmente pra ter um impacto à música, pra gente curtir, não vejo nenhum problema, mas acho que é muito comum essas trocas de rima, né? Acabam sendo inevitáveis, né? Exatamente. Sim. Sim, mas uma coisa que também a gente tem que levar em consideração é que, por vezes, a música em inglês está com um ritmo, uma qualidade musical muito maior do que a música em inglês. E eu não estou nem falando quanto a trilhas de áudio de DVD, não. Eu estou falando realmente que, se você pegar, por exemplo, esses famosos CDs de trilhas sonoras que a gente tanto fala, e que, se vocês quiserem comprar, meus queridos ouvintes, vai estar o link aqui no Submarino. Eu tenho que conseguir dinheiro de qualquer maneira. A música no original, no inglês, costuma ter uma qualidade sonora melhor, você não concorda, Luiz? Sim, sem dúvida. Agora, isso... por que será que isso acontece? Então, eu não entendo, porque na minha visão, assim, veja bem, pouca gente sabe, mas eu sou músico. Eu sou formado em piano, fiz 15 anos de piano, então na minha ideia... Mas essa parte, assim, de autoração, eu sou leigo. Na minha ideia, o que tem? Tem a base musical, o instrumento, a parte instrumental. Em cima daquela parte instrumental vai, seja em inglês, seja português, seja alemão, vai ir a dublagem em cima. A meu ver, seria a mesma coisa. Só pegar essa matriz, né, essa base instrumental, botar aqui no nacional para ser dublado em cima. Mas você pega... Até isso faz tempo, né? Do CD do Tarzan, eu percebi isso, Enrolados, até comentei com você, é assim, a nitidez até do piano dele tocando, a qualidade musical, assim, é muito diferente. A impressão que dá que, sabe, você gravar um arquivo em 128 kbps e outro em 320, o mesmo arquivo sonoro, é muito diferente a qualidade. Eu não sei realmente por que acontece isso, se é proposital, se é, qual a diferença que tem da base sonora para as dublagens em cada país, não sei se o... É, para isso eu tenho um palpite. Tem um palpite? Não, é um palpite então, só. Palpita, porque, pelo menos nos anos 90, eu sei que as canções dos clássicos Disney eram gravadas nos estúdios musicais da Som Livre. Por exemplo, não era feito no estúdio de dublagem. As canções, mesmo que fossem com os mesmos dubladores, ia todo mundo lá pro estúdio oficial da Som Livre, profissional, gravava tudo. Agora, com esses mais recentes, imagino que a Disney, do jeito que ela gosta de fazer corte de orçamento, falo isso pelas qualidades do DVD principalmente, né? Ela tem escolhido gravar em, sei lá, com condições um pouco menos melhores. Não, mas, ó, talvez no próprio estúdio de dublagem, essas coisas. Mas no Enrolados, que é recente, acontece isso. A faixa 4 e a 10, que é do Um Sonho Sim aí, a faixa 10, que é inglesa, é uma qualidade assim, sonoridade absurda, é muito bonito, cara. Uhum. E aí o Brasil Nacional não. Até inteiro, se fosse. Não, eu acho que é isso. É a forma que eles gravam. Talvez ela tenha preferido gravar em um local. No próprio local de dublagem, não mais no estúdio profissional, entende? Pode ser, pode ser. E depois só tira realmente a voz, né? Pra depois passar isso aí pra todos os países, né? Pode ser. Mas é uma pena, que se perde, infelizmente se perde um pouco, eu acho. Ah, isso é verdade. Luiz, teu terceiro lugar, faz favor. Terceiro lugar do filme Tarzan, Grande Homem. Mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas. Vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem. Sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar. Mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem. Do saber vai mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração. Há de todos os seus sonhos, o que mais desejou vai virar realidade. Você já conquistou, só você vai. Liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Como é que é esse grande homem, cara? Eu não me lembro. É a música, né, de no comecinho do filme ainda, quando o Tarzan é menino ainda, e aparece as várias fases dele treinando, né, ele aprendendo a se comportar, entre aspas, com um macaco na selva, e começa o clipe, é muito bacana. Pra mim, eu gosto muito dessa música, que eu tenho um filho homem, né, um filho, meu caçula é menino, então eu canto essa música com ele dançando em casa. Pra mim, o refrão é maravilhoso, né, que um dia você... vai ser como um homem deve ser. Comecinho é mais ou menos assim. Essa música é muito maneira, cara. É muito legal. Maneira. Ela é, como quase todas as músicas do Tarzan, cantada pelo Ed Motta, né? Exato. Cara, o Ed Motta mandou muito bem. Eu nunca vi uma voz brasileira combinar tão bem com as músicas, cara. E é, apesar de eu ter falado que eu prefiro músicas cantadas pelos dubladores, essas músicas cantadas pelo Ed Motta, acho que só perdem em sonoridade para as originais cantadas pelo Phil Collins, cara. Porque, pomba, É muito bom. E tem uma coisa legal, que ele faz um lance de vozes, né? Ele grava em várias vozes, uma terça acima, uma quinta acima, e junta no mesmo áudio, que isso não tem até no original, se não me engano, que ficou muito maneiro. Fica parecendo um coral, né? Exatamente. Fica parecendo que é um grupo cantando. É muito bom mesmo, cara. Muito bom. Muito bom. Tu curte as músicas do Tarzan, Jonas? Sim, bastante. Só que essa eu não tô lembrado de qual que é. É uma sim. Deixa eu lembrar o comecinho dela. Tem que fazer a versão karaokê dele. Versão karaokê. Toda força pra vencer e o saber pra comandar, tudo isso um dia vai chegar. É aquela montagenzinha típica da década de 80, né? Que começa a passagem de tempo, eles estão mostrando o Tarzan aprendendo a usar o cipó, aprendendo a fazer lança e o caramba quatro, né? É muito maneiro mesmo. Como um grande homem deve ser. E aí, Jonas, qual é o seu terceiro colocado? Meu terceiro lugar é uma música que também é icônica da Disney. Chama O Mundo Ideal, do Aladdin, cantada pela Jasmine e pelo Aladdin enquanto eles estão no voo de tapete. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. Um mundo ideal é um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho. Agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você. Eu num mundo novo com você. Uma incrível visão neste voo tão lindo. Vou planando e subindo para o imenso azul do céu. Um mundo ideal feito só pra você. Mas como é bom voar, viver no ar. Eu nunca mais vou desejar ficar com tão linda surpresa. Com novos rumos pra seguir. Aqui é bom viver, só tem prazer. Com você não saio mais daqui. Sim, essa música é muito boa. Aliás, é a música que, inclusive, é o clipe, né? O clipe oficial do filme, que todo filme tem o clipe oficial, né? Que é aquele clipe cantado por músicos mesmo, ou então por aquela galerinha playboy da Disney. Disney Channel. É. Uhum. E o Mundo Ideal é a música de, vamos dizer, a música de venda do filme do Aladdin, não é? Uhum. Uma coisa que eu acho curiosa de falar dessa música é, mais uma vez, a adaptação, né? A tradução do inglês para o português, porque a Whole New World, que seria um mundo todo novo, virá um mundo ideal, pomba. Eu, particularmente... A culpa das rimas. É, eu sei, mas eu particularmente não curto Aladdin dublado. Vamos botar um... Esquilo nervoso. Eu não curto Aladdin dublado. Eu vou lhe dizer o porquê. Desde o início, desde a primeira vez que eu assisti Aladdin no cinema, e eu assisti Aladdin no cinema 15 vezes, eu assistir a versão legendada, sempre. Por um único motivo. O gênio é o Robin Williams. Acredito que eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Porque, principalmente naquela cena inicial do gênio, né? Aquela apresentação do gênio, que ele vira Schwarzenegger, ele vira Schumacher, ele vira uma porrada de celebridades. Na hora que ele tá cantando, eu nunca teve um amigo assim. Isso, é o Robin Williams fazendo a música e fazendo as vozes, porque todo mundo sabe que o Robin Williams é o rei da imitação de vozes, né? Ele imita voz pra caramba de uma porrada de celebridades americanas. Então, pô, só isso me atraiu pra assistir o Aladdin legendado sempre. E eu curto muito mais as músicas no original do que no português. Nada contra as músicas em português, eu gosto delas também, mas as originais eu acho muito melhores. Cara, vou ter que assistir amanhã Aladdin em inglês agora. Por causa do Robin Williams. É muito bom. Aliás, não tem nada a ver com a Mundo Ideal, mas já que entramos nesse assunto do Aladdin, a música, o Amigo Insuperável, né? Que faz mais uma belíssima tradução para o português, né? Foi a primeira vez na vida do Robin Williams que ele cantou num filme. É ele mesmo cantando? É ele mesmo cantando. O Robin Williams canta no Amigo Insuperável. Robin Williams? Então, sim. Bom, vamos seguir viagem. Quem de novo? Eu? Sou eu agora, né? Para você. Ah, já que falamos de Aladdin, que incrível coincidência! Porque a minha segunda favorita música de vilão é justamente o vilão do Aladdin, Jafar, cantando, no caso, Príncipe Ali, reprise. Oh, princesa, estou louco para lhe apresentar uma pessoa. Jafar, tire as mãos de cima dela! Príncipe Ali é este aqui, mas ele é falso. Se me ouvir, vai concluir quem é Ali. Se o seu passado rolar, mentiras não vão durar. Veja só o seu belo príncipe Ali. O devemos chamar de Aladdin. Ali? Jasmine, eu tentei lhe contar, eu ia... Seu Ali caiu em si na realidade. Um ladrão, um fanfarrão, creia em mim. Por isso tem que pagar. É, e eu vou lhe mandar para um lugar bem longe daqui, lá onde a sorte não lhe sorri como uma fera, a morte o espera, pois chegou o seu fim. Adeusinho! Eis Príncipe Ali. Por que Príncipe Ali reprise é o nome da música, Nerd Master? Porque tem a música Príncipe Ali, que é aquela música que toca na parada que o gênio faz quando transformou o Aladdin em príncipe, né? Aí o Jafar, quando se apossou da lâmpada e começou a fazer os desejos dele, ele primeiro desejou ser sultão, aí mandou o gênio botar o castelo lá no alto. Ninguém quis se curvar, o sultão até que estava querendo se curvar, mas a Jasmine, não se curva não, papai. Nós não nos curvaremos ao Jafar. Aí o Jafar faz o segundo pedido, que é virar feiticeiro. Aí quando ele tá feiticeiro, todo poderoso, aí ele começa a cantar uma paródia do príncipe Ali, fazendo com que o Aladdin se ferre na música, né? Vocês conhecem essa música, né? Sim, Eu só tô lembrado mais do original, do gênio. Sim. Aí o que que acontece? Uma coisa curiosa sobre esta música, que ela, na verdade, foi criada de última hora. Vocês sabiam disso? Não. Por quê? Essa reprise ou você fala reprise, da música? Não, reprise. A música Príncipe Ali Reprise foi criada de última hora. Por quê? A música de vilão do Jafar era uma outra chamada Why Me, porque eu, né? Se fosse uma livre tradução para o português, em que o Jafar começa a cantar bem antes dele pegar a lâmpada. Ele pega a lâmpada, o Iago pega pra ele, e depois ele começa a fazer uma porrada de desejos enquanto tá cantando. Essa música não foi pro corte final por dois motivos. Primeiro, é uma música muito longa, ela quebrava o ritmo do desenho, e o desenho já estava praticamente no final nessa parte, então eles tiveram que tirar. E porque a mecânica dos desejos nessa música é que o usuário da lâmpada podia fazer quantos desejos quisesse. Como eles mudaram o roteiro para que cada usuário só pudesse ter três desejos, matou o funcionamento dessa música. Então, por por isso que a Why Me saiu e entrou a Príncipe Ali reprise. E são informações que você tira no DVD de extras do Aladdin, que aliás o DVD duplo do Aladdin também está à venda no Submarino. Ah. Eu só tenho edição musical, então, na verdade, eu só assisti a edição musical. Eu comprei recentemente tanto Mulan quanto Aladdin duplos, aí tô pra ver. Mas essa música tem a versão completa dela no DVD pra escutar? Tem, mas no caso, como ela não é finalizada ou não? Sim, sim. A música tá lá inteirona. Só que eles, para não deixar só tocando música sem nada pra se ver, eles pegaram o quê? Eles pegaram o storyboard da cena, que deveria ser a cena que iria pro ar, com as vozes. Quer dizer, eles chegaram até a dublar tudo direitinho, tá? As vozes dos atores no original. Não, dos atores no original. A música não foi traduzida. Você só ouve o original do I Me. Não tem a versão em português. Aham, entendi. Entendeu? Legal. Tu chegou a ver essa parte dos extras, Luiz? Não, né? Não vi essa parte, não vi, não. Luizinho, segundo colocado. Eu já, vamos lá. Segundo lugar, Rei Leão 2, Somos 1. Agora tá na minha hora da confissão. Eu nunca assisti Rei Leão 2. Gente. E o 3? O 3 todo mundo assistiu? Não, também não. Eu só assisti primeiro. Eu só assisti o 3 é a melhor sátira que tem pra um filme na história. Sim. O 3 é maneiríssimo, que a gente falou do Hakuna Matata, né? É maneiro, maneiro, mas eu nunca assisti. Como é que é essa música, Luizinho? E essa, pelo menos, é com sinceridade. Essa música é a música que o Simba começa a cantar pra sua filha, a Kiara. A Kiara tá, ela quer, ela tá, é super protegida pelo pai, fica só ali perto da caverna dos leões, então ela quer sair mais, ela quer caçar sozinha. E o pai canta a música pra ela, que pra mim também me toca demais, pelo fato também de ter a minha filha, também minhas filhas. Então todas as músicas Disney pra mim, as principais, tá ligado de alguma forma, algum sentimento, alguma emoção que eu tenho com as minhas filhas. Essa música é muito linda. É, começa mais ou menos assim, deixa eu lembrar. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão. Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão. Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar, quando não há caminho algum. Você vai nos seguir, então vamos descobrir. Somos mais do que mil, somos um. Enquanto viver aqui, você é o que é. Vai entender um dia. Né? Cara, tem uma parte que o depois no refrão, que o Simba volta, até quem já morreu, quem você nem conheceu. Cara, como meu pai morreu antes da minha filha nascer, puta, cara, eu ouço a música, vem água no olho na hora, cara. Maneiro, maneiro. Engraçado como tu só tá escolhendo música família, né, paizão? Totalmente. Aliás, Larine, Larissa, Luiz Fernando, vocês não vão ouvir agora, no futuro, se vocês forem um dia ouvir isso aí, um beijo pra vocês, seu pai te ama. E não se esqueçam de ouvir o Drops também, onde papai canta como Darth Vader. É verdade, se voltar o Darth Vader dele, a gente tem que colocar ele cantando. Jonas, sua opinião sobre essa música e sobre o filme Rei Leão 2 como um todo? Bom, como um todo, eu não gosto de Rei Leão 2. Acho que não precisava ter sido feito, mas vale a pena só por causa dessa música e da Relives in You, que inclusive foi pra, de tão boa que ela foi selecionada pro musical da Broadway. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas essa Somos Um, também pra mim é a segunda melhor do filme do Rei Leão 2. Ok. A Disney, não é sempre que a Disney acerta nas continuações, vamos ser sinceros? Não acertava, não, não acertava. Tem muito pouco. Não, porque agora ela parou com isso. Desde que o Lasseter assumiu o cargo de diretor, sei lá, presidente do setor de animação em geral, ele criou uma regra. Nada de continuações. Não, não é. Ele não, também não é um ditador. A regra dele, deixa eu ver se eu lembro, não, continuações não devem ser produzidas se não forem melhores do que os originais. Aí é que tá. Tem duas continuações que eu acho melhores que o original. Três, se a gente levar... Não, não, não, mas é da Disney, não tá, tá mexendo na Pixar. Uma é o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, porque é melhor no sentido que a animação é melhor, não que a história é melhor. Eu prefiro a história do Bernardo e Bianca original. Não, mas isso tem a ver com o tempo. Sim, claro, claro, claro, claro. Mas as duas que essas sim, eu considero as continuações até melhores do que a original. É Mulan 2 e Irmão Urso 2. Não, Mulan 2 não é melhor, não. Eu considero... É gosto pessoal. Posso ter gosto pessoal? Não, mas Mulan 2 é uma... Sei lá, pega um monte de historinha assim e vai contando, né? Não, cara, é uma história só que ela tem que levar as três princesas pra ir casar. Eu tô confundindo, ela... então, é com Cinderela 3. Cinderela 3. Cinderela 2 é horrível aquilo. Ficaria um recorte e cola de três historinhas, né? Não, Mulan 2 é muito boa, cara. É muito maneira. Talvez a gente nem lembrava que existia Mulan 2. Mulan 2, Mulan 2, isso... não digo que Mulan 2 é melhor do que Mulan, mas tá pau a pau. Agora, Irmão Urso 2 é melhor do que Irmão Urso 1. É, mas é preciso pensar numa coisa, que essas continuações antigas eram feitas pra ir pro home video, pra continuar lucrando sobre a franquia. Sim. Hoje em dia, não. Pelo menos depois que o Lester assumiu, continuações são feitas pra cinema, pra serem superadas pelo original. Sim. Melhor, pra superarem o original. Porque acabou com essa política de, filme fez sucesso, é clássico, então a gente vai fazer uma historinha aqui, sei lá, em flash, pra colocar no DVD. Mas tem músicas que são nesse nível. É que eu concordo. Luiz não, aliás é o Jonas agora. Sua segunda, Jonas. A segunda é a música mais icônica que existe na Disney. Quando toca ela, assim, não tem como pensar outra coisa senão Disney. Chama As Estrelas dos Sonhos, de Pinóquio. A primeira música que toca em Pinóquio. Estrela aqui. você não sabe ver o que vai acontecer. Essa estrela tudo poderá fazer. O que vai acontecer de bom já está marcado naquela estrela. E é só você pedir e a estrela transformar. Mas quando ela toca assim, em qualquer lugar, quando vai começar o filme, aparece o logo da Disney, você pensa em Disney, você não pensa em Pinóquio. Isso aí é. Quando você vai assistir, essa música a Disney roubou pra ela. Roubou de Pinóquio pra ela. Não roubou, então, é dela, pô! Exatamente, não, mas você não vai pensar em Pinóquio, você vai pensar no grilo cantando, você vai pensar na Disney. Entendeu? E olha que é uma coisa engraçada, que Pinóquio é o segundo clássico, né? Uhum. É o primeiro. Aí todo mundo pensa, poxa, por que não pegaram a música da Branca de Neve? Porque não tem música mais marcante do que Estrela dos Sonhos, cara. Você não sabe o que é a Estrela dos Sonhos? Quem é que não lembra de Disney quando ouve só essas notinhas iniciais? É só instrumental, nem a trilha. Não precisa nem botar o grilo cantando, não. Esquece. Exatamente. O grilo, bota só um instrumental, cara. Que ninguém consegue ouvir os primeiros acordes dessa música sem pensar em Disney. Uhum. Né, Luiz? Você que assistiu no original? É do Luiz. Luiz morreu? Acho que o ar matou ele. Ele tá esperando pra retornar como Darth Vader. Luiz! Gente. Luiz morreu. Como diria a Dona Mayra Moraes. Opa, desculpa, foi mal. Tava no mute. Eu falando com vocês, mas tava no mute. Gente. E você, Luiz, que ouviu essa música no original, o que, é que você acha? Não, linda a música, não tem como. Pra mim é sinônimo de Disney mesmo, não tem como. Belíssima. Notaram que ele não negou que assistiu no original, hein? Respeito com mais velhos aí, rapaz. Ué, você não negou quem pai. É. Quem cala consente, ué, que eu posso fazer. Tá bom, vamos lá. Vamos por mim de novo. E chegamos, sim, chegamos nos nossos top 1, os mais favoritos, as músicas que a gente mais gostou da Disney. E como eu estou nos vilões, vamos à minha música de vilão favorita, que é cantada por Scar no filme Rei Leão e se chama Se Preparem. Ela começa assim: eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa, mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa, mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e é razão para ficarem contentes. Se prepare pra ter nova vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente onde fica? Já tudo se explica. Por sua presença terão recompensa quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que parem. Se preparem. Preparados? Vamos estar Pra quê? Para a morte do rei. Por quê? Ele está doente? Não, bobo. É? Vamos matá-lo. E Simba também. Grande ideia. Quem quer um rei? Morra os reis. Lá, lá, lá, lá, lá. Idiotas, haverá um rei. Ué, mas você disse... Eu serei rei. Fiquem comigo. E jamais sentirão fome outra vez. É, viva a vida longa ao rei. Vocês que serão mais amados farão tudo que eu tramar. Vou distribuir prêmios caros pra amigos que estejam afim. Mas quero deixar muito claro: não vão comer nada sem mim! Se preparem para o golpe do século. Se preparem para a trama sombria, bem premeditada e bem calculada. E um rei rejeitado será coroado. Por isso eu disputo e por isso eu luto. O trono terá que ser meu. Que os amigos não me desamparem. Se preparem. Que os amigos não me desamparem. Se preparem. A música já começa num clima tenso pra caramba, que é aqueles tambores, né? Tum, du, du, dum, dum, dum, dum, dum. As fumaças saindo do chão. Cara, essa música é maneira do início ao fim, cara. É começo, meio e fim, fantástica. E já tem nessa música a primeira, vamos dizer, insinuação de que o Scar é gay, né? Que é aquela parte de, né, uma vida sensacional. aí ele faz aquela dança. Cara, aquela ali já matou os caras. Eu já perdi meu respeito todo por ele naquele pedaço. Olha só. Ai, mas a música é boa assim mesmo, cara. Aquele parada militar das hienas, quando eles começam também a parte delas cantando, cara, é muito bom. É a marcha delas, né? E culminando com aquele terremoto, né? Que as montanhas se formam enquanto ele tá terminando a música, aquela risada de bandido no final. Porra. É a música de bandido, mais música de bandido que existe no, na Disney, cara. É a música de vilão master da Disney, é o Scar no Rei Leão. O que você acha dela, Luiz? Muito bonito também, muito, muito bacana. Na verdade, eu não tô lembrando que música é essa, mas é muito legal. que é isso? Não, peraí, isso aí não é aceitável. Tu não vai dizer. Cara, não, cara, não. Não, pera um pouquinho. Eu assisti Leão duas vezes no cinema. Eu tinha o DVD que, infelizmente, minha filha maior enfiou privada abaixo em algum lugar, no cinema enfiou, que acabou com o meu CD. Meu DVD não tenho mais. Então faz tempo que eu não assisto Rei Leão. Assisti, mas não tô lembrando assim com detalhes da música, mas já assisti. Mas o Nerd acabou de cantar aí, velho. Ah, peraí. Poxa, é Rei Leão, né? Rei Leão é Rei Leão. Venhamos e convenhamos. Eu cantar e nada é a mesma coisa, né? Não, pelo menos o ritmo dá pra pegar. Quem estiver ouvindo o Paranerd agora, vou dar um pause aqui. Coloca nos comentários quem que é o melhor cantor. Se sou eu, se é o Nerd Master ou se é o Jonas. Por favor. Ah, o Jonas não é, ele não cantou nada. Então, é, porque eu tenho vida social. Então, disputa aí entre eu e o Nerd Master quem é o melhor cantor do Paranerd. Vamos seguir. E tu, Luizinho, qual é a sua favorita de todas? Então, aqui, meu número 1. Como você falou que eu sou uma pessoa muito família, não podia descer uma música família também. Do filme Tarzan, de novo. No meu coração, você vai sempre estar, Nerd. Chore, calminha, vamos. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou protegê-lo de todo o mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar. Sempre. Por mais gay que essa história tenha aparecido, quando você me contou que essa era a música que você escolheu para primeiro lugar, cara, eu não tive outra reação do que ser: caraca, que música maneira! Para quem não sabe, é a música que a mãe do Tarzan, a gorila mãe do Tarzan, que eu nunca lembro o nome dela. Tu lembra, Jonas, o nome da mãe do gorila, da mãe gorila do Tarzan? Cri-cri. Cri-cri. Cri-cri. Eu vou botar um. Vamos lá, especialista. Vamos lá. Eu vou botar um grilinho. Não, peraí. Vocês vão começar a perguntar o nome de todos os milhares de personagens da Disney. Não precisa de milhares, não. Só o nome da mãe do Tarzan. Só. Aham. Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia. Vamos ver quem abre o Wikipedia primeiro. Estamos na corrida. Quem vai abrir o Wikipedia primeiro? Paraná. Não é desambiguação. Cala. Pronto. Cala. Então cala a tua boca, porra. Ah, e aí, essa é a música que a Kala, a mãe gorila do Tarzan, né, a mãe adotiva do Tarzan, canta pra niná-lo na sua caminha de folhas, no seu ninho. Cara, essa música começa a maneira que começa com a dubladora, né, da Kala cantando, mas depois passa pro Ed Motta e, caraca, como essa música fica maneira com o Ed Motta cantando. Pelo amor de Deus, fica absurda, cara. Eu choro quando eu ouço essa música. E tu, Luiz? Não, eu também. Essa música é linda. Eu adoro essa música. Não tenha medo, pare de chorar. Ah, todo mundo, quem tá ouvindo agora, cante aí. Me dê a mão, venha cá. Vou protegê-lo de todo mal. Puta, isso é muito lindo, cara. Cara, e nessa parte do vou protegê-lo de todo mal, o líder do bando ali dá uma olhada pra Kala. Você tá me chamando de mal? Cara, tô chamando você de mal, seu filho da mãe, que é hacker. É o Kerrak, que é o líder da família ali dos gorilas. Cara, todas as músicas do Tarzan são maneiras, tanto as originais cantadas pelo Phil Collins, quanto as cantadas pelo Ed Motta. Cara, eu nunca vi um conjunto de músicas tão bom, cara. Acho que Rei Leão e Tarzan tá pau a pau, cara. E olha que os dois são ambientados na selva, cara. Eu nunca acho que a selva tem algum poder mágico para as músicas, cara. Pô, é o eco. É até o eco. É o eco da selva. Bom, ai. É isso porque não tem nenhum clássico Disney que é cantado no banheiro, né? O da sonoridade. O do Facilier, ele canta num pardieiro, mas não chega a ser um banheiro. Então. E tu, ó Jonas, que coincidência, de que filme é a sua primeira canção? 3 segundos pra todo mundo adivinhar. Mentira, só podia ser Rei Leão, né? E também, qual é a música que faz o Rei Leão começar? Só podia ser o Ciclo Sem Fim. Hey, desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É um ciclo sem essa música é muito boa. Já começa com aquela parte em sua vida. Né? Não, começa com La Bohème. Não, peraí, tem que falar certo. Então fala. Nantes, Yogna Yama, Bagatik Baba, Bagati Baba, Siti Yun, Yogyan Yama. Que significa. Aí vem um leão. Meu pai, sim, é um leão. Pô, agora sim, agora justificou a presença. Agora ele só faltava ter cantado, né? É, mas se eu cantar, eu vou enrolar e vou cantar com você, então eu prefiro só ler. É, depois. Não. Manhama Nengum. É na Mambala. Um leão e um leopardo. Vem para esse lugar aberto. Essa já, essa já é a parte do coral, né? Aquela vida nada, vida na Mambala. É aquela parte já cantada do coral, não é mais a parte só com La Bohème, né? Isso, exatamente. Ah. Porque ele só fala isso no começo, acho que ele fica repetindo e tal. Mas a cena é... A cena é emocionante, cara. A cena é... não é a melhor cena da história do cinema, porque a melhor cena da história do cinema é o regresso do Simba, a Pedra do Rei. Mas tá bom, é a segunda, Simba, então. Com a cajadada do Rafiki. Doeu, mas está no passado. Não precisa mais se preocupar. Cara, o Rafiki é um dos personagens mais doidos que existe na Disney, cara. Eu adoro o Rafiki. Adoro muito o Rafiki. Essa música, o Ciclo Sem Fim, pô, é de arrepiar os pelos da nuca, cara. Não dá pra você não ficar arrepiado, tanto no original quanto na dublada, cara. É uma música que não tem quem não goste, não tem quem não cante quando tá começando o Rei Leão, cara. Acho que as pessoas cantariam até se tivesse lá na primeira vez, ouvindo, eu cantava junto, cara. Que é muito maneiro, cara. Muito, muito. É, inclusive o primeiro trailer do Rei Leão que foi liberado em, sei lá, 93, eu acho, um ano antes, foi essa sequência. Então, o primeiro contato que as pessoas tiveram com esse filme foi a sequência completa. O trailer era do começo até a parte que aparece o logo. Fecha a música, aparece o logo do filme. Foi o primeiro trailer do Rei Leão. Exatamente, é um começo de desenho, né? Um começo de filme que tá bem cara de trailer, né, cara? Mas tá, é muito bem feito, cara. É muito bem feito mesmo. Parabéns pela escolha, Jorge. Com o... Uma salva de palmas pra tu, que essa foi uma escolha do carilho, cara. Muito boa mesmo, muito boa. A cena aérea com os azul voando, mostrando todo mundo. É lógico que depois ela é zoada no Rei Leão 3. Mas também, isso tem que relevar. Isso é outro papo. E só pra não ficarmos nesses 15 músicas, não fosse pouco, né? 15 músicas, cara, vai gostar de música se tá na Casa do Chapéu. A gente meio que votou, meio que não votou, e a gente escolheu uma música pra ser o Au Concours. A música que representa os clássicos Disney. Que também só poderia ser desse filme. Só podia ser do Rei Leão, mas você quer fazer as honras e dizer qual é a música, por favor, Jonas? Claro, faz aí uma musiquinha de suspense. Hakuna Matata. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata? É o nosso lema. Lema? O que é isso? Nada, não confunda com lema. Sabe, garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão, veja o Pumba, por exemplo. Ouça. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. Foi bom isso, hein? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame. Era um vexame. Quis mudar meu nome. Ah, o que é que tem o nome? Me sentia tão triste. Me sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpe. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. É isso aí, garoto. Isso é viver. Bem-vindo ao nosso humilde lar. Vocês moram aqui? Moramos onde queremos. É, lá é onde o bumbum descansa. É bonito. Que fome. Eu seria capaz de comer uma zebra inteira. Aqui não tem zebra. Um antílope? Não, não. Coelho? Não. Ouça aqui, vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe, aqui é um bom lugar para escolar algum grupo. O que é isso? Comida? O que parece? Que nojo! Gosto de galinha. Viscoso, mas gostoso. Isso são guloseimas raras. Uma noz muito gostosa e crocante. Vai aprender a gostar. É o que eu digo, garoto. Esta é que é a boa vida. Sem regras ou responsabilidade. É do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas. E então... Tudo bem, Hakuna Matata. Viscoso, mas gostoso. É isso aí. Esquecer, isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Onde coisa... também é, né? Temos também o problema de trocar o T pelo isso. K, né? Ratuna, né? Ratuna. No original, depois tem a dublagem. Ratuna, uhum. O diabo que te carregue, que é Ratuna! Exatamente. Ah, é verdade que eles só trocaram a letra por um pu? É o que dizem, enfim. Mas depois volta no 3, né? Que na verdade é um e-mail, que também não sabe nem traduzir número, traduz um e-mail pra 3. É verdade isso. Que volta, Rei Leão 3, Hakuna Matata. Aí você vai assistir um até no DVD de 2005, tá lá, Hakuna Matata na dublagem. Aí pega mesmo a dublagem do 3, tanto no título, na capa, escrito Hakuna com K. Tá bom, fazer o quê? Luiz, tua opinião sobre Hakuna Matata? Tá, um excelente filme, eu adoro essa música também. Também tá no meu iPod aqui, eu tenho muito mais música infantil no meu iPod do que música outro tipo de música, viu? Eu adoro essa, tudo... sair cantando direto. E tu não usa a desculpa que é pro teu filho como desculpa, não, né? Não, cara, deixa eu te falar. Esses dias, aconteceu recentemente. Esses dias, minha filha voltou à escola, voltou às aulas agora, né? Como eu tô nessa mania agora, tô nesse frenesi de ficar ouvindo a música dos Enrolados, eu vou ouvindo ligado no máximo. Chegando perto da escola pra deixar minha filha, ela... Pai, não liga mal não, pai. Desliga só pra me deixar na porta da escola, depois você liga de novo. A filha do Luiz tem vergonha alheia! Vergonha alheia, vergonha alheia! Vergonha alheia do pai. Essa ficou como o final do cast mesmo. Pronto, não podia terminar o cast melhor do que com essa história. Sabe o que mais? Queridos ouvintes, com essa eu vou terminar. Vergonha alheia do Luiz. Vida longa e próspera. Hakuna Matata, Hakuna Matata pra todos. E vamos até o final desse ciclo sem fim. É isso aí. Eu quero ver rei.